Ficheiro 38. O nosso destino ficava a alguma distância da aldeia. Formávamos um cortejo um tanto apático, o casal de noivos rodeados pelos demais, como condenados a serem escoltados para alguma prisão distante. A única conversa foi uma desculpa de Jamie em voz baixa por ter chegado atrasado, explicando que houvera alguma dificuldade em encontrar uma camisa limpa e um casaco que lhe servisse. Acho que esta pertence ao filho do escudeiro local, disse, agitando a gola de renda. Um pouco efeminada, parece-me. Desmontámos e deixámos os cavalos no sopé de um pequeno monte. Um trilho, no meio das urzes, conduzia até ao cimo. Trataste tudo? Ouvi Dougal perguntar em voz baixa a Rupert, enquanto amarravam os animais. Sim. Viu-se um clarão de dentes na barba negra. Foi um pouco difícil convencer o padre, mas mostramos-lhe a licença especial. Bateu na bolsa a cintura, que retiniu musicalmente, dando-me uma ideia da natureza da licença especial. Através da chuva miudinha e da névoa, avistei a capela a elevar-se das urzes. Com uma sensação de completa incredulidade, vi a cúpula arredondada e as estranhas janelas com muitas vidraças pequenas que vira na brilhante manhã ensolarada do meu casamento com Frank Randall. Não, exclamei aqui, não, não posso. Pronto, pronto, não se preocupe, tudo vai correr bem. Dougal colocou a mão grande sobre o meu ombro, produzindo sons tranquilizadores em escocês, como se eu fosse um cavalo arisco. É natural um pouco de nervosismo, disse, para todos nós. A outra mão, firme na minha cintura, instava-me a continuar a subir o trilho. Os meus sapatos afundavam-se na camada úmida de folhas caídas. Jamie e Dougal caminhavam junto a mim, um de cada lado, para evitar uma fuga. As suas presenças eram intimidantes, pelo que senti uma crescente sensação de histeria. 200 anos à frente, mais ou menos, eu casara-me naquela capela, encantada na época com a sua natureza antiga e pitoresca. A capela agora era nova em folha. As tábuas ainda não tinham assentado com aquele encanto que iriam adquirir ao longo do tempo. E eu estava prestes a casar com um escocês, de 23 anos, católico e virgem, com a cabeça a prémio, cujo... Virem para Jamie repentinamente em pânico. Não posso casar-me consigo, nem sei o seu apelido. Olhou para mim e arqueou uma sobrancelha ruiva. Ah, é Fraser. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Pronunciou-o com formalidade, cada nome devagar e distintamente. Afogueada proferi, estendendo a mão tolamente. Claire Elizabeth Beauchamp. Aparentemente tomando o gesto como um pedido de apoio, segurou-me a mão e enfiou-a com firmeza na dobra do braço. Assim, irremediavelmente presa, continuei em silêncio rumo ao meu casamento. Rupert e Murtagh esperavam por nós na capela, montando guarda ao lado do padre prisioneiro, um jovem sacerdote, alto e magro, com um nariz vermelho e uma expressão justificadamente aterrorizada. Rupert tirava indolentemente lascas de um raminho de salgueiro com uma faca grande. E, embora tivesse posto de lado as suas pistolas de cabo de osso quando entrou na igreja, elas permaneciam ao alcance da mão, na beira da pia batismal. Os outros homens também se desarmaram, como era próprio na casa de Deus, deixando uma pilha de letalidade impressionante no último banco da igreja. Só Jamie conservou a sua adaga e a sua espada, provavelmente como parte cerimonial do seu traje. Ajoelhámo-nos diante do altar de madeira. Murtagh e Dougal assumiram os seus lugares como testemunhas e a cerimónia começou. O protocolo da cerimónia de casamento católico não mudou muito em várias centenas de anos e as palavras que me uniram ao estranho ruivo a meu lado eram basicamente as mesmas que haviam consagrado o meu casamento com Frank. Sentia-me como uma concha, oca e fria. As palavras balbuciadas pelo jovem padre ecoavam em algum lugar vazio da boca do meu estômago. Levantei-me automaticamente quando chegou o momento dos votos, observando, numa espécie de entorpecido fascínio, os meus dedos gelados desaparecerem nas mãos poderosas do meu noivo. Os seus dedos estavam tão frios como os meus, e ocorreu-me pela primeira vez que, apesar da aparência exterior calma, ele devia estar tão nervoso como eu. Até então eu evitara olhar para ele, mas agora ergui os olhos e vi-o fitar-me intensamente. O seu rosto estava lívido e cuidadosamente impassível. Tinha a mesma expressão de quando eu lhe tratara o ferimento no ombro. Tentei sorrir-lhe, mas os cantos da minha boca oscilaram precariamente. A pressão dos seus dedos nos meus aumentou. Tive a impressão de que um estava a sustentar o outro. Se um de nós soltasse a mão ou desviasse os olhos, ambos cairíamos. Estranhamente, a sensação era reconfortante. Onde quer que estivéssemos a meter-nos, pelo menos estávamos juntos nisso. Recebo-te, Claire, por minha esposa. A voz dele não tremia, mas a sua mão sim. Segurei-lhe os dedos com mais força. Os nossos dedos rígidos apertaram-se como tábuas num torno de bancada. Amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza. As palavras vinham de longe. O sangue esvaía-se da minha cabeça. O corpete com barbas de baleia era infernalmente justo, e embora eu sentisse frio, o suor escorria pelo corpo, por baixo do cetim. Esperava não desmaiar. Havia uma pequena janela de vitral bem alta na parede ao lado do sacrário, uma representação rústica de São João Batista, com a sua capa de pele de urso. Sombras verdes e azuis flutuavam sobre a manga do meu vestido, fazendo-me lembrar a taberna. Por isso, desejei fervorosamente uma bebida. A minha vez, gaguejei um pouco, o que me deixou furiosa. Recebo-te por meu esposo, James, impertiguei-me. Deixei-me terminar a sua parte com bastante credibilidade. Eu poderia tentar fazer o mesmo. Amar-te e respeitar-te todos os dias da nossa vida. A minha voz fortaleceu-se, até que a morte nos separe. As palavras ressoaram na capela silenciosa, com um caráter surpreendentemente definitivo. Tudo estava imóvel, como uma imagem congelada. Então o sacerdote pediu a aliança. Houve uma agitação repentina e, de relance, vi a expressão arrasada no rosto de Murtagh. Mal registei o facto de que alguém se esquecera de arranjar um anel quando Jamie soltou a minha mão o tempo suficiente para retirar um anel do próprio dedo. Eu ainda usava a aliança de Frank na mão esquerda. Os dedos da mão direita pareciam congelados, descorados e rígidos na mancha de luz azul, quando um largo aro de metal passou pelo meu anelar. Ficou largo no dedo e teria caído se Jamie não dobrasse os meus dedos e envolvesse a minha mão fechada outra vez na sua. Mais murmúrios do padre, e Jaime inclinou-se para me beijar. Era óbvio que ele pretendia apenas um breve e formal toque de lábios, mas a sua boca era macia e quente, e eu instintivamente aproximei-me e correspondi. Apercebi-me vagamente de alguns ruídos, gritos escoceses de entusiasmo e incentivo dos presentes, mas na verdade não reparei em mais nada, além da envolvente e cálida solidez dos seus lábios. Separámo-nos, ambos um pouco mais serenos, e sorri nervosamente. Vi Dougal tirar a adaga de Jamie da bainha e perguntei-me qual seria a razão. Ainda a olhar para mim, Jamie estendeu a mão direita, palma para cima. Prendi o ar de repente, quando a ponta da adaga fez um corte profundo no seu pulso, deixando uma linha escura do sangue que aflorava. Não houve tempo de recuar antes da minha própria mão ser agarrada e eu sentir o corte ardente da lâmina. Rapidamente, Dougal pressionou-me o pulso contra o de Jamie e ligou-os com uma tira de linho branco. Devo ter cambaleado um pouco, porque Jamie me segurou pelo braço com a mão esquerda livre. Aguenta, disse baixinho, já falta pouco. Repete as palavras depois de mim. Era um pequeno texto em gaélico, duas ou três frases. As palavras não significavam nada para mim, mas repetias obedientemente depois de geme, tropeçando nas vogais escorregadias. A tira de linho foi desamarrada, os cortes secos e limpos. E estávamos casados. Havia uma sensação geral de alívio e satisfação no caminho de volta pelo trilho. Parecia uma alegre festa de casamento, apesar de pequena e composta inteiramente de homens, à exceção da noiva. Estávamos quase no sopé da colina, quando a falta de comida, os remanescentes de uma ressaca e o stress geral do dia me venceram. Acordei deitada nas folhas, a cabeça no colo do meu novo marido. Ele pousou o pano úmido com que estivera a limpar-me o rosto. Foi assim tão mau? Perguntou com um sorriso. Mas os seus olhos tinham uma expressão insegura, que apesar de tudo me sensibilizou. Sorri, tremulamente, em resposta. Não és tu, afirmei. É que acho que não comi nada desde o pequeno almoço de ontem. E bebi bastante. A boca dele contraiu-se. Ouvi dizer. Bem, isso posso remediar. Não tenho muito para oferecer a uma mulher, como te disse, mas prometo que vou manter-te alimentada. Sorriu e timidamente afastou com o dedo indicador um caracol do meu rosto. Comecei a sentir-me e fiz uma careta ao sentir um leve ardor no pulso. Tinha-me esquecido dessa última parte da cerimónia. O corte abrira-se, sem dúvida, em resultado da queda que eu sofrera. Peguei no pano de Jamie e amarrei-o desajeitadamente à volta do pulso. Acho que foi isso que te fez desmaiar, disse, observando. Devia ter-te avisado, não percebi que não estavas à espera até ver o teu rosto. O que era, exatamente? Perguntei, tentando enfiar as pontas por baixo do pano. É um pouco pagão, mas é tradição por aqui fazer um voto de sangue, juntamente com a cerimónia normal. Alguns padres não a aceitam, mas acho que este não iria opor-se a nada. Parecia tão assustado quanto eu me sentia, disse sorrindo. Um voto de sangue? O que significam as palavras? Jamie segurou-me a mão direita e prendeu delicadamente a ponta da ligadura improvisada. Significam o seguinte. És sangue do meu sangue e ossos dos meus ossos. Dou-te o meu corpo para que os dois sejamos um só. Dou-te o meu espírito até ao fim das nossas vidas. Encolheu os ombros, mais ou menos como os votos normais, apenas um pouco mais primitivos. Olhei para o meu pulso, enfaixado. Sim, acho que se pode dizer isso. Olhei em volta. Estávamos sozinhos no trilho, sob um álamo. As folhas arredondadas, mortas, espalhavam-se pelo chão, brilhando na umidade como moedas enferrujadas. Estava tudo muito silencioso, exceto pelos pingos de água ocasionais a caírem das árvores. Onde estão os outros? Voltaram para a hospedaria? Jamie fez uma careta. Não. Mandei-os afastarem-se para poder tratar de ti. Mas estão à nossa espera lá embaixo, apontou com o queixo. Não nos vão deixar sozinhos até que tudo esteja oficializado. E não está? Perguntei sem compreender. Estamos casados, não estamos? Ele pareceu constrangido, desviando o rosto e limpando cuidadosamente as folhas mortas do seu quilt. Sim, estamos casados, sem dúvida, mas não está sacramentado, sabes, enquanto não for consumado. Um rubor lento e intenso subiu do colarinho. Repeti. Vamos procurar alguma coisa para comer.